Planejamento, correto, chama para pushback, planejamento. Chamar gol 9, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, block. Boa tarde, informação Romeu 4. Rico 415, pode informar o horário do plano? Tem um tráfego com Airbus já passando o marcador externo, será autorizado após, mantém o setor e faça um novo 360 agora pela direita, reporte interceptando a perna do vento da 10, Eco Serra Lima. 360 direita Lima. Lufa 206 no solo 01, no direita na Fox, solo 121 decimal 9, boa tarde. Solo 219 na Fox, boa tarde, daqui a pouco. Passou sim para a baixada travada, tá 3190. Apenas pista livre, tá 3190. Aguardando. Que é com o Delta ali, mantém cabeceira 17 aguardando. Boa tarde, azul 4206, liga na Fox Flash. Boa tarde, 4206, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa vai manter antes da Juliette, 4206. 354 no 5, saída prevista da Eoli da Ilhéus. Manter a perna contra o vento da 10, aguardando autorização para o cruzamento do campo. Oscar Zero Golf, iniciando curva à esquerda, vai manter a perna contra o vento, aguardando sua autorização para o cruzamento. Oscar Zero Golf. 3190, tem livre pouso, pistão no 0, vento no 2, 0 graus com 09 nós. Livre pouso, tá 3190. Segundo tráfego, tráfego adicional, tá 3190 à direita, agora mantendo a perna contra o vento da 10 no meu pés. O tráfego é um Bravo Eco 9 Lima, não vai interferir com a aproximação. Sente, 3-1-0. Do vento ingresso, papai uniforme Eco Serra Lima, reporte para girar base da 10. Tá no vento da 10, reporte na base Lima. Lanterna Campinas. Vai prosseguir, mantendo a perna do vento, alongar a perna do vento, vai reportar para girar base para 10. Pronto para girar base Lima. Do portão 612. 7, BV, táxi, 9-0-9-3, reportaria através do 612, voo no 7-5-5. 3560, táxi via Juliette, portão 2. Juliette para 2, até 3560. Azul 4206, vai manter antes da Juliette, aguardando a liberação do seu portão. Gente, vai manter antes da Juliette, aguardando a liberação do Plano 077, coordenação com a equipe de solo, após saída da aeronave da companhia na retaguarda, autorizado para o inspecionamento, chama para o táxi. Positivo. Ah, 3145, chame Recife, 1251. Recife, 251, bora aí. Boa. Gono 399, mantém o ponto zero. Sim, mantém o tráfego visual, prosseguindo para o pouso 910, mantém a posição, Gono 399, após será autorizado. Sim. Autorizado para Serra Lima, gira base? Corre. Temos giro de base, aguardando autorização de pouso, Eco Serra Lima. Girando base Lima, tranquilo. Prossiga. 390, detona Alfa. Taxi Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, da Juliette, 390. O 755, táxi via Índia Alfa, observando o Airbus da TAM, que vai parar no portão número 2, no ponto de espera Torre 1, no noite decimal 95, com voo. Doro, Oscar Tango, já evitou o cruzamento do eixo, solicita atenção para o 055. Presente, Oscar Tango, chama o controle 1208, tem um bom voo e boa tarde. Chamada 1208, Oscar Tango, boa tarde. Eco Serra Lima, o vento 120 graus com 09 nós, tem livre pouso, pista no zero. Tem lá. Tango Golf, é o controle de Salvador. Boa tarde, decolou de Salvador, tá com proa de Serra November, Mike Eco, se autorizado, atenção pro 055. Meu cordial, Oscar Tango Golf, está autorizado. Gente, autorizado, 055, proa direta, Oscar Tango, obrigado. Tráfego Gono 399 ali, mantém cabeceira 10. Pós o tralheiro na costa, ali mantém 90, 399. Delta, o vento 120 graus com 09 nós, tem livre decolagem da 17. portaria da companhia? 2222. Plano de voo foi apresentado? Positivo. 2222, suba para o nível solicitado, voe direto Dona para interceptar o localizador, ILS pista 10013. A gente vai com Serra Lima no solo 06, direita, solo 121, decimal 9, boa tarde. Próximo 5, confirma nível pretendido no 40. Do Serra Lima, identique. Taxi via Alfa Kilo, Fat 3, Zé, Serra Lima. 4 no 5 na escuta? Na escuta. Confirma nível pretendido no 40? No 40, pode ver. Sente, autorizado Ilhéus, nível 1 no 40, saída da EOLE da Ilhéus, decola da 10 curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 0260, coteja. Salvador Ilhéus, 1 no 40. Escola da 10, na curva direita, o controle 1208 e transponde 0260, o 54 no 5. Botejamento correto, chama para pushback, sonamento. Chamará. Tem pessoas a bordo? Espera, mantendo pronto. Boa, boa no 755, inicialmente mantém o ponto, espera. É, vai manter. Decolo 08, controle 120, decimal 8, bom voo. 0 vai frear. Tô ligou 399, na escuta passa no 1100, na saída da EL, Leta. Volo 399, é o controle Salvador, está em contato radar. 399, tá bom. No vento 1 no 20 graus com 08 nós, livre decolagem da pista no 0. Livre decolagem na 02, 231. Autonomia 4 horas e 20, alterna Ribeirão Preto. 1-1-6 a bordo, altímetro 1-0-3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8-9-5, com gol. Índia Alfa, ponto de espera 1-8-9-5, ajuste no 0-3, 699, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, passa a ser o óbvio, acerta o gol, fim do ideal de destino. Positivo, está autorizado, informe passando 2.500. O ajuste 1.013. 1.013, informará passando 2.500, acertando o gol. A 206, táxi via Juliette para o portão 3, observando a aeronave da companhia saindo do táxi. Juliette, Juliette, Juliette 3, os óculos companhia, táxi 3. 2, 3, 1, assente. Oceano 6210, passou Duna no localizador, configurando para pouso, cheque o trem, torre 1-1895, Oceano 6210. Passar para a torre 198, Leitmão 195, Oceania 6210. Controle, passarei do 2231. Prossiga. Informo que possivelmente não será possível cumprir, senhor, cruzar 15 milhas acima do FL 110, 2231. Muito bom. Passarei do 2231. Suba sem restrições, para o nível 180. Sem restrições, 180, muito grato, 2231. Controle Salvador, Quilo Serra Lima, ponto ideal, descida. Desça para 2013, livre LS, Quilo Serra Lima. Desça para 2000, livre LS, Quilo Serra Lima, com ajuste 2013. M2-1-0, altímetro no 0, no 3, baixada travada. Confirma, baixada travada, confirma autorizado pouso. Livre pouso, o vento 1 no 3, 0 graus, com 1 no 2 nós, 1 dúzia nós, Oxenai 6210. Autorizado pouso, pistão no 0, Oxenai 6210. Oi, Salvador, boa tarde, azul 6909, número 2, ponto de espera. Boa, azul 6909, inicialmente mantenho o ponto de espera. Bosca Tango Golf, livra 2.500, frequência livre. Boa. Bolo 0700, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1.95, com gol. Índia Alfa, ponto de espera 2.95, com gol, 0700. Depois, né, confirmou no 0. 755 após a passagem do tráfego na curva autorizada em manter cabeceira 1-0. Passaria do 2231. Prossiga na escuta. Nós estamos querendo encurtar a sua trajetória para Barreiras e nós já possuímos inclusive a sua autorização para voo direto Lapa. É interessante, não? Afirmativo, muito grato, 2231. Ok, muito bom. Na 6210, no solo 213, direita solo 21, decimal 9, boa tarde. Luno 1102, procede de Brasília e passa ao nível 205. Desça para 4000 com 1013, voe direto Duna para o ILF. 4013, direto Duna, Luno 1102. Positivo, Mike Acudel. 6210, táxi via Alfa, repartiente da Juliette. Cheque o trem, chame a torre, 1895. Obrigado, senhor, 1895, bom trabalho. Boa. Se mantém, cabeceiro no 0, 6909. Boa tarde, Papo Romeu aqui do Serra Lima, transfere em condições visuais, solicita após o stand prosseguir para 1-7, possibilidade. 7 após para cancelamento no externo aqui do Serra Lima, altímetro padrão no 0, no 3. Centro ajuste, reportará para o cancelamento aqui do Serra Lima. Movimento para cheque, 100 com 1-12 nós, 1-2 nós aqui do Serra Lima. Ciente, prossegue para 1-7. decola 15, controle 120, decimal 8, bom voo e boa tarde. 208, obrigado, boa tarde, no táxi. Número 2 para decolagem, aguardando o início do Embraer da Azul, o gol no 077. Ajustar 1013, descer para 8000, a chegada é a bom, ficando. Chegada bom, 1013. Controle Salvador, muito boa tarde, é o gol 1755 da El Passa 1700. 1755 é o controle, meu cordial, está em contato, Rada. É. Aos 1,6, curva esquerda após base pela direita, reporta na final do 1,7. É, curva na esquerda, reportar a base para a final do 1,7, aqui do Serra Lima. ...6919, livre decolagem da pista 1,0, vento 1,00 graus com 1,0 nós. Iniciando 6919. Embraer, Gono 077, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, Gono 077. Base para a final da 1,7, embaixada checada pelo Serra Lima. Pelo Serra Lima, tráfego avistado, com vento 1,00 graus, com 1,0 nós, com 10 nós, tem livre pouso, pista 1,7. Livre pouso na 1,7, pelo Serra Lima. Oceano 1612, está voando sobre a água agora, vamos prosseguir sem restrições até a altitude de 2000 metros. 2 GPS, vamos 6112. Oceano 6143, aproxima-se de Alagoinhas, desça sem restrições até 4000. Sem restrições até 4000, Oceano 6143. Salvador 4, retificando 6919 da Azul. Azul 6919, que voa para Campinas, contato radar estabelecido, câmbio. 6919. O 601, este é o controle Salvador, desça para 8000, ajustado 1003. Está livre até o 45, está aqui em Serra Lima, tem um botar. Livre decolagem da pista 1-0, ventou no 0-0 graus com 1-0 nós. Livre decolagem 1-0, gol 0-0-7-7. zero, sete decolos 21, controle 120, decimal 8, bom voo e boa tarde. 208, boa. Solo gol 1925, posição 1 no pushback acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, pushback acionamento, reportará para o táxi, todo 98. Gol 1612, está autorizado a aproximação em ILE. Autorizado em ILE, seu 1612. Controle Salvador, gol 1077, subindo ao 360-100. 1077, este é o controle Salvador, meu cordial, contato radar. Contato radar, gol 1077. Gol 1755, chame Recife, 1251, câmbio. 251, obrigado, boa tarde, 1755. Boa. 3567, pronto para a cópia? Pronto, prossiga. Autorizado Brasília, nível 380, Viper Zulu 17, saída arbor, transição elefa. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5147, coteja. Autorizado 380, Brasília, Viper Zulu 17. Primeira curva à direita, chama para pushback sonhamento. Esse câmara, o acento é esse. Autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisk 58. Saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10 curva esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5145, coteja. Afirmativo, 390 autorizada, Upper Whisk 58, Puca Aracaju, decola 10 esquerda, 208, 5145, 8. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Gostaria do 2231, no chame Recife, 12545, caso negativo 1288, boa viagem. Recife agora 12545, alterna 1288, muito obrigado, bom trabalho, 2231. Boa. Salvador, boa tarde, 6720, informação, modelo, fica no 60. Web 6720, ajuste agora 1013, desça para 8000 na chegada, bom? 8000 na bota, com 23, 6720. Azul 6919, chame Recife, frequência 1251. 251, 6919. Gol 1612, Passadona, intercepta o localizador, em aproximação para pouso. Vou checar o trem, chama a torre 1895. Torre 1895, gol 1612, você travou, obrigado, até daqui a pouco. Até. Oceano 6143, apela a Bahia de Aratu à esquerda, está passando agora 4800 para 2000, está autorizada a aproximação ILS, Oceano 6143. Oceano 6143, autorizado ILS, encontrar estabilizado. 18, sinal 95, bom voo. Taxi via Índia e Alfa, para espera no 0, 102.95, gol na 925, então boa tarde. Vitor Mike Quebec é o controle de Salvador, vamos prosseguir Paripe Visual 1500, 1013, capi. Paripe Visual 1513, Vitor Mike Quebec, 06, ciente. 120 graus com 10 nós e o altímetro 0-3, padrão. 0-3, autorizado, pulso, gol, 1-6-2. Web 6720, desça para 5000. 5000, 6720. Tem que manter o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, gol na 92. 1251. Tem frequência, por gentileza? 1251. 251, obrigado. Gol 1601, desça sem restrições até altitude de 2.500 pés. Gol 1601. 7 pés até 2.500 sem restrições, gol 1601. Oceano 6143, sem restrições para iniciar a curva esquerda para a final. Aguarde transferência. Tem curva na esquerda agora, né? 6143. Oceano 6143, 8 milhas para cabeceira 10, complete aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-95. 1-8-9-5 é a torre, obrigado, bom trabalho, 6143. Boa. Dois Salvador, boa tarde, 6143, no localizador, ele é X-Ray da 10. Boa, Janela 1143, número 2 na aproximação, reporte Simbra com trem checado, altímetro 1-0-1-3. Ajustado no 03, reportar a Simbra com 3 checadas, né, minha coisa. Oceano 6143, já passou a Simbra, já abaixando, vem travado. Continue aguardando pista livre, Oceano 6143. Ok, na segunda. Número 2, uma solo de 29, à direita na Fox, solo 121, decimal 9, boa tarde. Direita Fox, 219, o gol no 612. Para informação do gol 1601, uma aeronave de pequeno porte, em cruzamento da Bahia de Todos os Santos, rumo oeste. É um PA-32, mantendo a altitude de 1.500 metros. Está exatamente aí no meio da Bahia, na sua posição de 12 horas.